9332 autorizado em Alexa que tem aposto estabilizado. Mataremos a 9252. Dois, 8 9 é móvel. 4 horas, encontra na Maceió para o táxi. Comando 92, táxi até o ponto de escolha, vamos 0, Fátima Olim Índio, ponto de escolha é corte próprio, ponto de junto no 0, no meio. Fátima Olim Índio, vai apontar para o ponto de escolha, no 0, está no 0, no meio, gol 1, mais 2. Aguardando, tá na 2, 9262. 9237-1208.2. CR8, obrigado, bom dia. 9232, pouso autorizado, 070 graus, 5 horas. Filho, pouso capiteira, 10, 92327. Confirmando, ajuste na 06? Sim. Salvador departure, good morning, goes 11 matter 2, passing 2500, climbing 370. 1192, the contact line between 2370, Puka departure. Climb 370, Puka departure, go 1192. 9908. Algeria 908, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Chama a torre 1895, azul 6908, bom dia. 1895, bom dia, azul 6908. Salvador, muito bom dia, azul 6908, final. 6908, confirma o visual campo. Só uma nome na frente, conta visual, sem certo. Esse azul 6908, autorizado posto, sistema 0, metro 170 graus, 04 nós. Tudo posto, 6908. Sola 53, livro direito, taxi Alfa Kilo, parte 3, 4 Romeu, posição. Parte 3, 4 Romeu, posição azul 6908. 561, Procópio. 61, autorizado Galeão, via Pesulo 44, Porto Seguro, Pernal 9857. Nível 360, saída Sanvo 1, transição Tóquio, primeira curva direita, transponder 5057. Ataque via Índia, é 4 pontos para dar no 0 ponto, que é legal no 0 no meio. Charlie Eber, colado destino 0, vetor 160 graus, 04 km. Salvador, bom dia. Aqui é o Oceané, Alfa Vitor Uniforme, site principal, posição número 6. Confirma? Alfa Vitor Uniforme, solicita utilização de negócio. Na ponte 6, para a ponte 9, site principal. Autorizado, início da volta, para o término, Alfa Vitor Uniforme. Positivo, senhor. Obrigado, então vamos até a escuta. Controle? Colo 561, decolado 03, controle 120, decimal 8. 08, ok. Salvador, bom dia, colo 561, você falou. Colo 561, no meu dia, contato radar, via saída 3, ano, subiu para 20 de voo 360. Sobe. Na São Paulo 360, voo 561. autorizado Guarulhos, via Pesolino 0, nível 360, saída Salvo 1, transição módica. Primeira curva direita, transponda 5067. meio de 4 meio. 6 horas de autonomia, alternando Campinas. Tipo Campinas é alternado com 81, autorizado ataque via Índia, reporta ponto de parada no 0 ponto, que legal no 0 no 1 no meio. 0 no meio no ajuste, e semana pronto espera lá, no 0 pronto, com 81. Bandeira 2-2, autorizado, puxa, boa vontade. Número 8, chama sempre a recurso frequência 126 do sinal 0, alterno 128 do sinal 8. 1260, 1288, 1189. Tá, 1161, mantém a posição agora. Ataque tá com sinal da guarda, após o mesmo passar da guarda autorizado. Puxa, pode botar. Confirmando a aeronave? Dá presente autorizado, puxa o aeronave já. Tá guarda autorizado, puxa, pode botar. Então, entendeu que está autorizado, continua autorizado, eu vou ficar aqui com o número de pegar. Pessoal do 09233, aqui já teria? Sim, penal 233, autorizado Galeão, que é o 044, Porto Seguro, penal 2857. E o 340, sedação 1, transição Doctor, primeira curva direita, transponda 5076. Já 340, faz a colagem, salvo 1, Doctor. Só com a transição, 3144, seguro, 9857, 507